Vamos receber com uma salva de palmas a doutora Ilma Cunha, psicanalista, doutora em psicologia, em aconselhamento clínico, terapeuta familiar, consultora e instrutora de treinamento comportamental, esposa, e vai nos falar em Tito 2 sobre esse tema tão precioso da submissão ao esposo. Amém. Eu quero cumprimentá-las nessa noite com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria muito grande estar aqui nessa noite e participar de um trabalho tão rico, com tantas mensagens que tem agregado tanto valor para a nossa vida. É o ano passado... Eu lancei esse livro pela editora Central Gospel, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? Escutando pessoas há tantos anos, principalmente pessoas que vêm em busca de um socorro, ou que vêm através de uma dor, de uma angústia, e à medida que começávamos a caminhar pelo percurso dessa dor, sempre nos deparávamos com o mesmo cenário conhecido de todos nós, família. E família foi criada por Deus desde o princípio de todas as coisas para ser um lugar de refúgio. Mas diante dos desafios que nós percebemos hoje, nós nos questionamos: o que é a família hoje? Um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? É a promotora da saúde ou é a promotora do adoecimento? Então, discorrendo sobre esses assuntos e também sobre o assunto que vou falar hoje, tem tudo aqui, são reflexões, exemplos, teorias, é um pouco da minha tese de doutorado que transformei neste livro e algumas experiências vividas daquilo que nós temos vivenciado na nossa vida cristã e na nossa vida pessoal. O texto escolhido para esse congresso, que já falamos aqui no bate-papo, Tito 2, versículo 5, diz: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a serem sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. E a pergunta feita pela Ana foi: como assim? Submissão ao marido? Então já tivemos aqui um pouco dessas considerações sobre o assunto. E o apóstolo Paulo, ele orienta a Tito as mesmas orientações que ele já tinha registrado na carta que escreveu aos Efésios, que todos nós conhecemos, o texto que trabalha as funções familiares. Mas para nós compreendermos o sentido e o significado desta orientação que o apóstolo Paulo dá, dessa fundamentação da família, dessa estruturação do ser humano, é preciso que compreendamos primeiro a construção da feminilidade. O que isso significa para nós? E para fazermos junto esta caminhada, eu quero fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fez em Efésios, no capítulo 1, versículo 17. Ele diz o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E é isso que nós vamos orar nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Fala com o Senhor que você quer uma palavra do Senhor revelada para o seu coração. O Senhor conhece as mais profundas necessidades da sua vida. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele conhece todos os desafios que nós vivemos na nossa vida, na nossa feminilidade. E Ele está aqui, eu creio, para nos revelar o que nós precisamos. Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, porque somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque só em Ti há a palavra certa, a direção correta para as nossas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos caminhar sozinhas, porque todas as vezes que tomamos decisões pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria sabedoria humana, nós falhamos, Pai. Ó Deus, mas somos dependentes do Senhor e queremos que nesta hora o Senhor fale profundamente para o nosso coração e para a nossa vida. Fale, Senhor, no profundo do nosso interior. Sonda os nossos corações neste momento, Senhor. Sonda, Pai, nós queremos falar como salmista no Salmo 139. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Vê onde nós não conseguimos ver, Pai. No caminho que nós percorremos, onde houve o que nos fez mal, que nos tem conduzido tão distante dos princípios da Tua palavra, Pai. E nos guia, Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho eterno, pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Revela, Senhor, neste momento, porque a palavra é Tua, a unção vem do Senhor, a revelação vem do Teu Espírito, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Construção da feminilidade, né? Como é que começa a nossa história, né? Todos nós temos uma história. E a feminilidade é um desafio que nos remete à nossa história, à nossa concepção e nascimento e à nossa estruturação psíquica. Quando uma mulher está grávida, a expectativa dos pais é sempre muito grande com o sexo do bebê, né? Do primeiro momento, já vem toda aquela curiosidade, o que será, né? O que que vem? É um menino? É uma menina? E o desejo dos pais também comparece aí. Todas as vezes, quando se começa a falar de uma criança, já se começa a falar desse desejo. Portanto, a criança, ela existe mesmo antes de existir. Porque ela existe no discurso, na linguagem, na fala dos pais, nos traços que desejamos. E até interessante quando um casal de namorados está falando sobre o futuro e falando sobre filhos, que começa assim: quantos filhos nós vamos ter? Ah, vamos ter um, dois, três, ninguém consegue falar muito mais que isso. Mas se o primeiro vai ser um menino ou uma menina? Por exemplo, na minha casa, quando a minha mãe engravidou pela primeira vez, meu pai queria um menino. Mas como era primeiro, tanto fazia, mas ele preferia um menino. E aí vim eu, né? Sua filha mais velha. Quando, novamente, a minha mãe engravidou, ele também queria um menino. E aí, quando a parteira foi dar a notícia para ele, falou: olha, é uma menina. E aí ele ficou um pouco chateado, mas tudo bem, e aceitou a segunda menina. Quando engravidou novamente, e ele estava ali esperando o menino, ele chegou e a parteira falou assim: nasceu ele, o que é? Uma linda menina! E ele saiu chateado e voltou um tempo depois. Algum tempo depois, minha mãe engravidou novamente. Aí meu pai na juventude dele, na adolescência, ele perdeu o pai muito cedo. Com 9 anos de idade ele perdeu o pai. E na adolescência ele se desviou. Minha avó era uma mulher cristã. Ele se desviou e ele conheceu minha mãe nesse tempo que ele estava fora. E minha mãe era uma mulher que tinha um desejo muito grande de conhecer as coisas de Deus. Ela casou com ele e foi discipulada pela minha avó. Então, desde o início do casamento, ela começou a ir para a igreja e começou a servir a Deus. Mas, nesse período do nosso tempo de primeiros 7 anos de casado, o meu pai não era cristão. E ao desviar, ele se tornou uma pessoa muito distante de Deus. E minha mãe sofreu muito com isso. Mas depois das 3 filhas, o Senhor mandou uma mensagem para ele, que estava no tempo dele voltar, porque ele não teria mais oportunidade. Havia um laço de morte para ele. E ele acolheu a palavra e ele voltou para Jesus. E logo depois que ele voltou para Jesus, minha mãe engravidou de novo. E aí, quando minha mãe estava grávida, ele falou: olha, não tem mais problema, vem o que vier, eu estou feliz, o que o senhor mandar está muito bom. E nasceu minha quarta irmã. Então somos quatro mulheres lá em casa, e isso é uma bênção de Deus. Eu amo minhas irmãs, somos todas muito atuantes na obra do Senhor. Então a expectativa é muito grande com o sexo do bebê. Mas não basta nascer menina, do sexo feminino, uma mulher sempre linda, porque a feminilidade é uma construção que se faz na identificação com a mãe, no vínculo que se estabelece entre mãe e filha, e na identidade que advém da relação com o pai. E a relação afetiva que uma filha constrói com o pai será a base para todos os afetos que ela irá desenvolver ao longo da sua vida. O elo afetivo que ela estabelece com seu pai é esse elo afetivo que um dia ela vai transferir quando for amar um homem. Então, essa identidade é construída com o pai, mas a identificação é feita com a mãe. Relação mãe-filha. É uma relação primordial, essencial para nós compreendermos o propósito da feminilidade. E é importante compreender que, para além das questões de gênero, tão discutido no nosso tempo, tantas mudanças que o sistema de hoje quer fazer, mas para além das questões de gênero, a feminilidade é uma construção que implica um lugar que se ocupa na família, um legado da história familiar, da história da própria mãe, porque cada mulher carrega em si 3 gerações de mulheres. Nós sofremos a influência direta da nossa mãe, da nossa avó e da nossa bisavó. Essa construção, quando eu vi a Ana Paula falando, eu venho de uma família de mulheres fortes. Então é uma transmissão que se faz de mãe para filha. Uma transmissão nem sempre perceptível, mas que fica marcada em nós. Porque nós vamos carregando durante a nossa vida os traços femininos que viajam através da alma em sucessivas gerações. Uma transmissão. É isso que a feminilidade traz em si. Uma transmissão geracional. Logo, a feminilidade é um tema profundo demais, porque para além do ser mulher, do ter nascido mulher, há o propósito eterno de Deus. Um dia, no universo, a voz de Deus ecoou e disse, numa ordem: haja, haja, haja Ilma, haja Deves, haja Ana, haja Márcia, haja. Uma voz que nós não ouvimos, mas uma autorização de Deus para nós nascermos como mulher, do sexo feminino, gênero. O Salmo 139 diz isso: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus autorizou a nossa vida. Portanto, ninguém aqui é um mero acidente biológico. Ninguém aqui morreu por engano, nasceu por engano. Ninguém aqui nasceu por um erro da natureza. Ninguém aqui nasceu por um desejo que não foi consumado. Cada um de nós aqui nasceu porque Deus nos autorizou. Ele autorizou a nossa vida. Uma especial mulher. E são muitos papéis que a mulher desempenha em sua vida: filha, primeiro, mulher, esposa, mãe, e aí vão muitos outros, né? Dona de casa, profissional, professora, orientadora pedagógica, e todas as outras, os outros papéis que uma mulher desempenha na sua vida. E é nesse contexto de altas expectativas que a menina cresce, se transforma em uma mulher, e chega aquele momento que ela vai, pela via do amor e do afeto, encontrar um homem nesse especial destino de fundar a próxima geração. Esta é a vida. E nós olhamos hoje para os lares da atualidade e pensamos: será que hoje, como mães, nós estamos preparando os nossos filhos para fundar a próxima geração? Será que em cada família que tem uma filha, desde pequenininha, começa a preparar essa filha para ser uma mulher, uma esposa e uma mãe? Esse trabalho é nosso. Porque é no casamento que a mulher vai exercer suas duas funções básicas na vida: esposa e mãe. Portanto, para entender mulher e feminilidade, aliás, tem um autor bem conhecido aí no mundo psíquico, ele lançou um livro que o título é O Que Quer Uma Mulher? O que quer uma mulher? O enigma do querer de uma mulher, né? Então, para entender um pouco sobre isso, é preciso começar na família, nos papéis e funções familiares, na nossa família de origem, onde nós nascemos, que dará as bases da construção que nós escolhemos pela via do casamento. E é importante trazer esse cenário à família, porque com todos os paradoxos que nós vivemos, este é o cenário no qual nós construímos a nossa identidade. É na família que nós recebemos as crenças e valores que vão nortear a nossa vida, atitudes e comportamentos, ações e reações que teremos ao longo da vida. As ações são previsíveis, fruto da nossa elaboração mental. Agora, as reações é o que tem aqui dentro. Quem nós somos, como é a nossa estrutura, essas reações que comparecem, muitas vezes quando nós não gostaríamos que comparecesse, e que do primeiro momento, quando nós começamos a amar um homem, essas reações vão comparecer. Mas quem é a mulher de hoje? Quem é a mulher na atualidade? Essa mulher que tem enfrentado crises de diversas espécies, e especialmente o questionamento sobre a sua identidade. Ouvindo homens e mulheres na minha prática clínica, eu percebo nas mulheres o questionamento sobre o seu lugar na vida. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Qual é o lugar na minha família? Qual é o lugar no meu trabalho, na sociedade? Sobre as dificuldades de desempenhar bem todas as funções. Porque do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, em nada diminuir as suas funções. As funções só foram acrescidas de muito mais trabalho. As funções permanecem a mesma, porque não dá para delegar, não dá para abrir mão. Então, qual é o meu lugar? Quantas angústias nós estamos vendo hoje na vida das mulheres que têm se angustiado por não conseguir dar conta de todas as demandas familiares: marido, filhos, trabalho, igreja, a dificuldade de olhar para suas próprias necessidades, o papel profissional que demanda tempo e dedicação, a relação com o homem. E neste contexto vem as questões de parceria, as queixas, que a gente ouve muito isso, sobre a insensibilidade masculina, sobre a omissão, sobre a falta de apoio, de proteção, de cuidado, de segurança. além das rivalizações de autoridade, porque nessa queda de braço que muitas vezes se vive na família pela questão da autoridade, nessa queda de braço, adivinha quem ganha e quem perde? Não tem ganhadores. Não tem ganhadores. Quando nós entramos numa queda de braço, todos nós perdemos. O marido perde, a mulher perde, a família perde, a sociedade perde, nós perdemos, porque nós entramos numa queda de braço que não tem ganhadores. Mas os homens também se queixam. E as queixas dos homens, que eu ouço muito, é de se sentir sem lugar. Quantas vezes os homens falam dessa dificuldade de encontrar um lugar na família, na falta de atenção feminina, e uma queixa muito constante, que a mulher está mandona, autoritária, masculinizada, sem ternura, sem meiguice, duras, rígidas, disputando o poder. São muitas as crises e conflitos, não apenas localizada no nosso tempo, mas que vem acompanhando a relação homem-mulher ao longo da história da humanidade. E onde que começa a construção da nossa feminilidade? Na nossa família. Na família de origem, nesse lugar de transmissão geracional, esse lugar de construção da identidade e de preparação para a vida. Já ouvimos aqui que a família é o cenário onde nós aprendemos sobre todos os papéis que vamos desenvolver ao longo da vida. É o primeiro campo de treinamento que nós passamos, a primeira universidade. E se nós não aprendermos as lições na nossa família, nós vamos capengando pela vida sem conseguir desempenhar os papéis que precisamos desempenhar ao longo da vida. Portanto, é na família que lançamos os fundamentos para o sucesso ou para o fracasso em nossa vida. É na família que nós aprendemos sobre as funções familiares. Aprendemos com a mãe a ser esposa. Aprendemos com a mãe a ser mãe. Aprendemos a respeitar a autoridade do marido, que é o pai. Aprendemos sobre as funções de hierarquia familiar. Família tem hierarquia, família tem autoridade. Deus não constituiu nada nesse mundo sem autoridade. Deus é a fonte da lei, Ele tem a lei em si mesma. A autoridade vem de Deus. Agora, como nós saímos da nossa família de origem, define se nós saímos liberados para a vida adulta, para a maturidade emocional, ou se nós vamos ficar aprisionadas a uma infância mal resolvida, dependente de papai e mamãe para assumirmos responsabilidades. Nós estamos vivendo um tempo de amadurecimento emocional muito tardio. Nós estamos encontrando crianças e adolescentes de 40 anos, de 50, e às vezes demais, demais. Homens e mulheres que não cresceram, que ainda estão dependentes de papai e mamãe, que vivem nessa dependência emocional, responsabilizando os pais por tudo que dá errado na vida de hoje, esquecendo que nós temos uma responsabilidade a assumir e que nós vamos dar conta dela. Somos responsáveis pela nossa vida. E chega o momento que nós temos que decidir se nós vamos ficar na infância. É incrível como há homens e mulheres, adultos cronologicamente, mas crianças imaturas, que fazem pirraça, bate pezinho, emburra. Sabe o que é emburrar, gente? Em é um prefixo grego que quer dizer dentro, com burro dentro. Dá para emburrar? Coisa de criança. Mas tem muita gente que emburra, então não dá nem para pensar no enfezado, né? O que quer dizer enfezado? Não dá nem para ficar perto. Mas isso, por gente, se nós olharmos no capítulo do amor, 1 Coríntios 13, que está falando sobre esse amor que vem de Deus, esse amor ideal, esse amor que é um caminho sobremodo excelente, que foge ao mito do amor romântico, porque é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No capítulo do amor, quando chegamos no versículo 11, nós vamos encontrar um texto que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, agora que eu sou grande, desisti das coisas de menino. Está na hora de desistir da infância. Está na hora. Aleluia. Amém. Mas o amor que recebemos dos nossos pais produz a liberdade para deixar pai e mãe como adultos liberados para construir a nossa própria história, ou filhos aprisionados à espera de aceitação e reconhecimento. Quando filhos estão atrelados aos pais que não conseguem liberar, nós vamos ver que ali muitas vezes tem uma dor guardada, uma dor por trás dessas angustiantes questões que tem acompanhado o universo feminino. Quantas mulheres que não conseguem amar, não conseguem olhar para o homem e destinar a ele um amor, porque vem de famílias feridas, famílias desmoronadas, e que não conseguiram sentir o amor, e que vem carregando essa dor ao longo da história, e estão aprisionadas e reféns emocionais de seus pais. A dor, ela pode ser nomeada nos três tempos da vida. Quando nós somos feridos no tempo presente, a dor pode ser nomeada como mágoa. Se alguém me machuca agora, nesse momento, e eu sinto essa dor, se você me der um soco agora no braço, vai ficar roxo, depois vai ficar vermelho, amarelado, né? Depois a mancha vai sumir. Eu vou olhar para o meu braço, não tem mais a marca da dor, não tem mais a mancha no meu braço, mas eu vou me esquecer dessa dor? Não. Não, essa dor vai para outra dimensão do tempo. O tempo passa e eu fico tentando me proteger para que ninguém me machuque mais. E geralmente entra algumas frases como fortaleza da mente, que ficam lá marcadas em mim, diz: ninguém nunca mais vai me machucar, ninguém nunca mais vai me humilhar, ninguém nunca mais vai me maltratar. E a pessoa vai pela vida tentando se proteger. E vocês já perceberam que quanto mais a gente tenta se proteger de ser machucada, se você está com machucado e você vai se encolhendo, quando alguém chega próximo a você, é exatamente ali naquele lugar que esbarra em você. Dor em cima de dor. Aí vem a lembrança. Poxa vida, tentei me proteger tanto, mas aquela dor aconteceu de novo, e de novo, e aquela dor, ela reaparece no presente, associada a um outro sentimento: raiva. A raiva de ter sentido a dor. A dor no passado é lembrada como raiva. A dor no passado vai tomando o emocional, aquela raiva acumulada vai se somando a outras raivas, e à medida que o tempo passa, aquilo vai se transformando em ira, e aquela ira vai para o temperamento e se torna uma pessoa irritadiça. Porque o que diz o ditado popular? Que a melhor defesa é o ataque. Então se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa que se defende o tempo inteiro. Quando ela pensa que será machucada, ela já está com 10 pedras na mão para agredir, com medo de sofrer novamente. E como é que se chama a dor do futuro? Vive o hoje numa agitação enorme no coração, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que já conhece de ontem. Vou repetir: vive o hoje numa agitação interna permanente, tentando se proteger de sofrer amanhã a dor que já conhece de ontem. E isso se chama ansiedade. O mundo da ansiedade. É assim que tem vivido muitas mulheres, com medo de sofrer, já estão tão marcadas ao longo da vida, que vem trazendo essas dores. Eu me lembro que um dia eu estava falando no encontro de casais, e tinha uma moça que chorava muito, bem sentada atrás. E quando eu terminei a palestra e ela veio falar comigo, ela disse: olha, enquanto você estava falando, Deus trouxe à minha mente uma lembrança do passado, e eu creio que esta lembrança que está doendo muito no meu coração é a razão do problema que eu tenho. E ela começou a contar o problema. Ela estava casada, engravidava, mas não conseguia sustentar o bebê. Cada vez que ela engravidava, ela perdia o bebê. E os médicos não conseguiam entender, já tinha se feito todos os exames, biópsia do feto, da placenta, e nada foi detectado, e aquela moça estava ali naquele sofrimento. E naquele dia, Deus trouxe uma lembrança da infância dela. E ela chegou para mim e começou a me contar a história. E ela disse: eu sou a filha do meio, eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. E quando a minha mãe foi ganhar o meu irmão, ela morreu no parto. E o meu primeiro pensamento foi: então ela tem medo de morrer de parto. Mas não era a questão. E ela conta que seu pai ficou viúvo com 3 crianças bem pequenas. Ela era bem pequenininha, tinha em torno de 3 anos, a mais velha 5, e o menininho nasceu naquela época. E com aquelas 3 crianças, o pai decidiu casar logo, bem rápido, casou com uma moça solteira. E ela disse: ela era muito boa para nós, tratava a gente muito bem, mas não era minha mãe. Aquele carinho da minha mãe ela não tinha. E ela contou essa história e ela disse que a coisa tinha ficado um pouco mais complicada depois que aquela moça engravidou e nasceu o filho dela. Aí a irmã foi ajudar no serviço de casa e ela passou a ser a que tomava conta do bebê. Então toda tarde ela botava o carrinho no bebê e ia passear. Eles moravam no interior, a casa em cima tinha uma descida, embaixo um campinho, e ela passeava com o bebê lá em cima. E um dia ela estava passeando com o bebê e o irmão chegou da escola e começou a brincar com os coleguinhas embaixo no campo. E chamou: vem! E ela olhou para baixo e quis brincar. Pegou uma pedra, botou o carrinho, botou uma pedra na roda do carrinho e desceu e foi brincar com o irmão. E quando ela estava lá brincando, que ela olha para cima, o carrinho estava se movendo. O bebê começou a se mexer dentro do carrinho. Desesperada, ela subiu para segurar o carrinho. Não deu tempo de segurar o carrinho e ele desceu ali naquele morro inclinado. E quando o carrinho bateu lá embaixo, ele bateu num galho de árvore. O bebê voou para o campo e ali todo mundo correndo desesperado para segurar o bebê. Ele já estava com em torno de 6 meses, e pegaram o bebê. E ele não sofreu nada, só alguns arranhões, que era um campinho de areia. Mas aí veio a madrasta gritando, e quando a madrasta gritou ali mesmo, ela já começou a bater, e foi aquele desespero, e já era final do dia. E aí botou eles para dentro de casa, foram socorrer a criança. Era dia de grupo familiar na casa deles. Os irmãos chegaram para o grupo, o pai tinha chegado do trabalho, botou os filhos para dentro do quarto. Quando terminou a reunião e que todos foram embora, o pai chegou na porta do quarto e falou: não precisa trocar de roupa, nós vamos dar uma saída que eu quero conversar com vocês. Botou os 3 dentro do carro, era interior, 9 horas da noite, tudo escuro. Ele botou os filhos no carro, foi para uma estrada no meio do campo, e quando ele chegou perto de uma floresta, ele deu uma entrada, parou o carro e falou: eu vou cortar 5 varas e eu vou bater em vocês até quebrarem as varas, para que vocês aprendam nunca mais desobedecer os 3. E ela conta com lágrima nos olhos que o pai tirou, cortou as varas e começou a bater. Quando a 3ª vara quebrou, ele parou de bater e falou: agora eu vou embora e vocês vão a pé para casa. E ele pega o carro e sai. E ela, chorando, diz que eles deram as mãos, os 3, e saíram chorando pelo meio do mato. E eu chorei junto com ela, que ela falou: Ilma, não eram as varadas na perna que doía, mas era a dor da solidão, do desamparo. E ela começou a contar tudo isso, e num determinado momento ela parou, e as lágrimas caindo, ela olhou para mim e disse: mas eu só era uma criança e eu não consegui segurar o bebê. E quando ela falou essa frase, eu segurei nas mãos dela, olhei olho no olho e repeti a frase e disse para ela: você só era uma criança e não conseguiu segurar aquele bebê, mas o seu bebê você vai segurar em nome de Jesus. Aleluia. Ela tomou um susto, parou naquele momento e entendeu o que estava acontecendo com ela, o bloqueio que havia, a culpa, a dívida. E nesse momento eu chamei o pastor da igreja dela e falei: pastor, ela precisa fazer um trabalho com o pai dela. Ela vai escrever uma carta para esse pai dizendo de tudo isso que passou, do coração dela, e vai liberar perdão. Mas antes ela vai ler para o senhor, e o senhor vai orar por ela, e depois ela vai ao pai. E foi exatamente assim. E alguns dias, um mês depois, ela já tinha escrito a carta, já tinha feito o momento com o pastor, e aí a menstruação não veio, né? E ela engravidou no encontro de casais. E ela me ligou e falou: eu estou grávida. Eu falei: então você vai pedir o seu pai para abençoar o seu ventre. E ela foi ao pai, liberou perdão, o pai... Aí pediu perdão também, naquele momento orou por ela, abençoou o seu ventre e ela já tem o seu filho nos braços. Curada, a dor do passado, a dor, porque Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da cura. Como compreender as raízes dessa angústia, queridos? É preciso olhar na perspectiva da palavra de Deus para compreender no plano espiritual onde isso tudo começou. Entender o princípio de autoridade. Basta nós lançarmos o nosso olhar para a palavra de Deus, para ir no princípio de tudo. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, 13 a 15, na tradução da NVI, diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Está falando de quem? Lúcifer. Lúcifer. Deus criou o universo celestial, seres celestiais. Lúcifer, o que, que significava o nome dele? Anjo de luz. Anjo de luz, é isso que significava. E Deus é a fonte da lei. Tudo de Deus tem ordem, ordem perfeita. E Lúcifer propõe no seu coração ser igual a Deus, se assentar no seu trono. E o seu coração se encheu de alguns sentimentos que todos nós já conhecemos um dia. Quais foram esses sentimentos? Orgulho, soberba, inveja, autossuficiência. Foi isso na realidade que ele fez. Eu não preciso de Deus. Eu vou sentar no trono dele. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O profeta Isaías diz no capítulo 14, a partir do versículo 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirada a terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponte mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. A criatura se rebela contra o Criador. Ele subverte a lei, a ordem, a hierarquia celestial, e a consequência é a expulsão da presença de Deus. Ele era Lúcifer anjo de luz, caiu e se transformou em Satanás, príncipe das trevas. O que era luz virou trevas. Ele perdeu a identidade. E nós sabemos que nesse momento ele inaugurou o caminho da rebelião e da feitiçaria. Ele queria ser igual a Deus em dois atributos essenciais que Deus é em relação ao ser humano: Criador e Pai. Mas ele não cria nada, só copia e distorce. Pai da pirataria, é só isso que ele é. Mas como ele queria ser pai, e a única paternidade outorgada a ele na Bíblia é pai da mentira, então a sua estratégia maligna foi trabalhar nas falhas da paternidade, implantando o sentimento de orfandade neste mundo. É exatamente nesse vazio que ele procura ocupar com a distorção da paternidade. E a distorção da paternidade que ele fez se chama perversão. Versão distorcida do pai. Como estrutura clínica, a perversão é exatamente a transgressão da lei. Eu sei que a lei existe, mas o meu prazer é transgredir a lei. Essa é a essência de Satanás. Essa é a essência dele. A essência da perversão. Por isso dá para a gente entender por que que a indústria pornográfica é a que mais cresce no mundo inteiro, entrando inclusive na mente das crianças em formação, para roubar a essência, roubar a inocência, para poder destruir ainda no ventre a identidade preparada por Deus para um ser humano. Ele inaugurou tudo isso. E é isso que ele tem feito. O processo da perda da identidade é rebelião, quebra do princípio de autoridade, subversão da lei, e a consequência é, quando uma pessoa entra por esse caminho, ela está desautorizada a prosperar. A vida fica paralisada. E aí a gente começa a entender por que que a palavra de Deus fala tão fortemente sobre submissão. Há muita feitiçaria hoje no meio da igreja. Feitiçaria gospel. Porque quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos fazendo aliança com o transgressor. Isso é muito sério, irmãos. Eu vou mais além. Porque na continuidade dessa história, Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, deu ao homem a autoridade para gerenciar a criação, gerenciar o jardim. Deus dá ao homem, e diz o capítulo 2, eu gosto muito desse capítulo, quando descreve, né, a criação da mulher, diz que Deus chegou lá e fez o homem adormecer. Olha a primeira cirurgia, sem dor. Vocês já perceberam que no nosso português a palavra adormecer tem a palavra dor? Deus tirou a dor para o homem ali adormecer, porque o que ia sair daquele homem naquele momento era algo sublime da criação. É exatamente aquilo que Deus tinha olhado e disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus teve a sublime ideia e criou a mulher como ajudadora. Ajudadora. E nesse momento, desde então, nunca mais o homem pode adormecer na sua posição. Nunca mais será um processo indolor. Se o homem dormir na sua posição, do jeito que hoje nós estamos vendo, a estratégia do maligno é exatamente tirar o homem da sua posição. Mas todas as vezes que Deus convoca o homem, Deus fala com o homem: homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Lugar de homem é de pé, é em pé, na sua posição de autoridade, na posição outorgada por Deus. Aleluia. Deus estabelece uma lei para nortear o ser humano e sua estruturação psíquica. Porque o ser humano precisa de lei. Deus deu uma única lei ali no jardim, naquele momento. Deus dá e ali entra aquele que havia caído. Ele entra ali, sutilmente, como serpente. E vai procurar quem primeiro? A mulher. Ele vai na contramão da autoridade, numa tentativa sutil de estabelecer uma amizade com a mulher. E onde ele fracassou e caiu, ele trabalha com todo empenho para que o ser humano também caia e perca a sua identidade. A estratégia não mudou. Não mudou, continua a mesma. Aquilo que ele diz para Eva: você ficará semelhante a Deus. É a mesma coisa que ele está fazendo hoje nesse mundo de humanismo, onde o homem tem se transformado num Deus, onde comanda toda a sua vida e diz que não precisa de Deus. E naquele momento, capítulo 3 narra isso. Deus chega no jardim, na viração do dia, quando o dia se transformava em noite, noite que muitas vezes fala de solidão, mas ali no jardim não havia solidão, porque Deus vinha dar o calor da sua presença, Deus vinha dar a luz da sua presença. Mas Deus chegou naquele dia e não encontrou o homem e a mulher no lugar de sempre, no ponto do encontro, e a voz do Senhor ecoou pelo jardim: Adão, onde estás? Ora, queridas, Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas era ele que precisava se ver. Era ele que precisava se ver. Era ele que precisava escutar a sua própria voz nas justificativas que ele deu. Por que que Deus nos chamou? Adão e Eva, onde vocês estão? Por que que Deus chama Adão? Porque foi a ele que Deus deu a autoridade e a lei. Como representante da lei na família, o homem é o representante da lei na família. E naquele momento, o homem e a mulher saem escondidos. E quando Deus pergunta: mas por que vocês esconderam? E eles dizem de dois sentimentos que entraram ali, naquele primeiro momento da história da humanidade, e que acompanha todos os seres humanos que perdem o ponto de encontro com Deus: medo e vergonha. Medo e vergonha. E ele diz: mas nós ficamos com medo e vergonha, estávamos nus. Olha, o texto de Gênesis 2 diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonharam. Na realidade, eles perderam ali a cobertura que Deus tinha colocado diante deles, a cobertura da inocência, e eles agora estavam descobertos diante da culpa e da desonra. Porque descobrir, isto é, tirar a cobertura do que Deus cobriu, fez Adão e Eva fugitivos errantes da presença e da lei divina. Na realidade, queridos, a estratégia de Satanás é sempre a mesma. Ele tira todo o medo e toda a vergonha para o homem pecar, e depois ele devolve todo o medo e toda a vergonha potencializados para não confessar. E muitas vezes, quando vamos confessar diante de Deus, temos tanta vergonha e tanto medo da justiça divina, que nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, pecado tem nome, precisa ser nomeado diante de Deus. Senhor, estou te pedindo perdão disso, disso, disso e aquilo. Mas, queridos, tem tanta coisa linda nesse capítulo 3. Tem um discurso interessante entre Deus e as personagens desse cenário de desencontros. Eles foram expulsos, mas não antes de receber as orientações de Deus, as orientações para a caminhada sem o lugar de refúgio, de cobertura. A primeira fala que Deus tem é para serpente: Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava apontando para quem, queridos? Jesus. Jesus, estava apontando para Jesus. Mas por que naquele momento Deus não disse: porém, inimizade entre ti, a mulher e o homem? Por quê? Irmãos, durante muito tempo eu fui encrencada com Efésios 5, versículo da submissão. Cada vez que eu abria aquele texto ali, começava com a mulher, né? E vós, mulheres, sede submissa a seu próprio marido. E eu ficava pensando, mas por que primeiro para a mulher? Na realidade, Deus tinha que falar primeiro para o homem, não é ele que Deus disse que é a autoridade. E eu ficava pensando, eu fiz consultoria empresarial muito tempo, e eu pensava, quando eu vou numa empresa, eu primeiro tenho que ir à autoridade que detém o poder de decisão. Porque é aquela pessoa que detém e tem as informações para o meu trabalho. E eu ficava pensando, por que que Deus falou para a mulher? Até que um dia, estudando a palavra, eu parei nesse versículo de Gênesis 3. Por que que Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher? É a mulher que gera. A mulher é a depositária da vida. A mulher carrega em seu ventre gerações. E naquele momento Deus instituiu uma inimizade para proteger as gerações que viriam do ventre da mulher. Naquele momento Deus estava apontando para Jesus, que viria do ventre da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas aponta também para a inimizade instituída, protegendo a mulher, aquilo que ela colhe no seu ventre como semente da vida. Isso é importante nós entendermos, irmãos, porque a palavra de Deus diz em Tiago 4, versículo 4: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção. E Jesus disse em João 15, 14: vós sois os meus amigos se fazeis o que vos mando. Amizade com Deus implica obediência. Amizade com o mundo implica inimizade com Deus. Logo, o que que nós temos visto isso? Quantas mulheres que têm feito do amigo inimigo e do inimigo amigo, andando de braço dado com o inimigo? Sabe por quê? Todas as vezes que nós não compreendemos o que a palavra de Deus diz para nós e que nós desobedecemos os princípios de Deus, nós estamos dando o braço para fazer amizade com Satanás. Aleluia! Aleluia! A tentativa dele de fazer amizade com Eva, lá ele fez uma tentativa e olha o resultado que deu. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele continua tentando fazer amizade comigo e com você. Porque se ele consegue estabelecer numa mulher os princípios do reino das trevas, ele consegue roubar a geração que uma mulher carrega em seu ventre. Entende então a feitiçaria? Por que que há tanta feitiçaria? Porque quando nós não compreendemos isso, que nós não aprendemos a ser submissas, nós estamos andando na contramão do que Deus disse. Nós estamos transgredindo um princípio. Nós estamos desobedecendo a ordem do Senhor. E aí que vem as disfunções na família, a inversão das orientações divinas, a aceitação desse sistema mundano decaído. As consequências vêm nos filhos que nascem fora da proteção do casamento, nas famílias destruídas, nas gerações roubadas e saqueadas que estamos vendo todos os dias, quantas mulheres andando dessa forma com o inimigo, aceitando esse sistema desse mundo decaído, rejeitando o que a palavra de Deus estabelece e praticando a feitiçaria, sem consciência que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Isso é profundo, querido. Sabe por quê? Deus está convocando uma geração de mulheres que vão andar na contramão do mundo, mas que vão andar na mão de Deus. Na mão de Deus. Que vão gerar filhos que compreendam isso. Que vão gerar uma geração santa. Porque eu creio que o avivamento que antecede a volta de Jesus vai começar na família. E vai se cumprir a profecia de Joel. As vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos terão visões. Este é o tempo, irmãos, que está começando. Não é por acaso que estamos aqui neste congresso sentindo a presença de Deus, porque é esta geração do avivamento, é esta geração que Deus quer que faça a diferença. Mulheres dispostas a obedecer, mulheres dispostas a não pactuar com Satanás, mulheres com a mente aberta para compreender o que Deus está dizendo neste momento. Aleluia. Quando Deus fala para a mulher, Ele fala para ela em duas coisas essenciais que a mulher é. Ele fala como mulher e fala como mãe. Como mãe, todos nós já conhecemos muito bem quando diz: com dor terás filhos. Qualquer mulher sabe que basta colocar um filho no ventre que nunca mais é um processo indolor. Nunca mais. A dor física sai rapidinho, porque passa rápido. A ciência já atenuou em muito essa dor. Mas a dor da alma de uma mãe que dobra os joelhos todos os dias para orar pelo seu filho, para formar o seu filho, não esperando um mundo melhor para o seu filho, porque o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo, mas preparando um filho melhor para o mundo, um servo de Deus, uma serva de Deus, que vão fazer diferença. Isso não é um processo indolor, mas para a mulher, Deus diz: o teu desejo, já foi falado aqui, será para o teu marido e ele te governará. Que desejo é esse? O olhar da mulher se direcionando para o homem. O teu desejo, o seu olhar de reconhecimento. O lugar que você dá a ele, esse desejo de quem dirige o olhar para o homem. É claro que tem a palavra que Deus disse para o homem também, mas no congresso de homens vai ser transmitido, né? Desde então, queridos, desde então, há essa luta com o desejo da mulher. Vocês já viram em algum momento na Bíblia Deus falando para o homem desejar a mulher? Vocês já viram? Homem, deseja mulher. Vocês já viram esse versículo? Não. Porque é da essência do homem desejar. Não é da essência da mulher. É da essência do homem desejar. Se o homem não desejar uma mulher, ele foi roubado e saqueado na sua essência. Mas, marido, ame a sua mulher. Não é fácil para o homem amar. Não é fácil para o homem amar. E se uma mulher não amar, que é natural para a mulher amar, ela foi roubada e saqueada na sua essência. Na sua essência. É natural da mulher amar. Por isso, queridos, que implicações tem essas orientações divinas para o casal hoje? Para a família de hoje? Sabemos que é evidente a facilidade com que a mulher tem de encontrar espaço no mercado de trabalho. Muito, toda mulher sabe. Isso, não tem mulher desempregada, é a coisa mais fácil. Que quando ela não consegue um cargo na empresa, ela vai lá, faz uma fabriquinha de doce, de bombom, de artesanato, de não sei o quê. Mulher não fica parada. Toda mulher tem mil habilidades. Agora, quando o desejo de uma mulher se desvia de seu marido para outro destino, outras vias desviantes já foram percorridas na sua feminilidade. E a pós-modernidade nos convoca a refletirmos sobre isso. Esse cenário mostra o quanto o desejo da mulher está se dirigindo para o trabalho. Cabe sempre mais um pouco de trabalho na vida de uma mulher já envolvida nesse círculo vicioso. Acostumada a múltiplas funções, a mulher se permite sempre mais em busca de reconhecimento e de valorização. E não se apercebe que o trabalho serve como excelente motivação para destinar sua libido e tamponar seus vazios afetivos. Os afetos perdidos no passado vão à busca do amor fantasioso e são compensados. Esses vazios que ficam lá dentro são compensados pelo consumismo. Coisas no lugar de afetos. E pela ditadura da beleza. A ditadura que se impõe como uma lei perversa, tirânica, implacável, num padrão de beleza muitas vezes inacessível, num ideal de corpo inacessível. E nós estamos vendo aí com todas as cirurgias que se faz hoje, tem mulheres que já passaram por 15 cirurgias, por 20 cirurgias, que já estão totalmente até deformadas de tantas cirurgias, na busca de um padrão ideal que nunca se consolida. E neste campo entra os transtornos alimentares, bulimia, anorexia. Todo transtorno alimentar tem o componente mãe. Porque mãe é o primeiro alimento que a criança se nutre. Então a gente está vendo aí a bulimia, que é aquele que se empanturra de tudo, tentando compensar aquele vazio afetivo. E a anorexia, que é o comer o nada, o vazio, que diz para a mãe: você não me controla mais, você não me dá mais comida, numa rejeição da maternidade. Então entra tudo isso nesse campo, os apelos eróticos, as doenças tipicamente femininas que atingem os órgãos da sexualidade. Quanto adoecimento nas mulheres hoje que vem na mama, no útero, no ovário, nas trompas. Nós estamos vendo cada dia isso. E a fertilidade, quantas? Quantas mulheres que quando decidem ter filhos, priorizam a vida profissional, quando decidem ter filhos já não conseguem engravidar mais. Porque na realidade muitas vezes quer um filho para atender as demandas da sociedade, as cobranças familiares, mas não quer um filho para si mesmo. Me lembro de uma moça no encontro que ela dizia: mas eu quero um filho. E eu falei: você quer um filho para quê? E ela olhou para mim assustada, olhou para o marido e falou: eu quero dar um filho a ele, eu quero um filho para ele. Eu falei: você não quer um filho para você? Ela começou a chorar e ela disse: a minha vida inteira eu ouvi minha mãe falando que ter filho é muito ruim, que ela se arrependia de ter tido filhos e que se ela pudesse escolher ela não teria filhos. Quantas que saíram de casa com essa dor? A dor da rejeição, que vão carregando pela vida inteira. Qual o preço dessa via desviante do desejo? Fome de amor e de valor pessoal. E vai no consumismo colocando um monte de coisas no lugar dos afetos. E aí vem pela compulsão, pela via da compulsão. Quantas mulheres compulsivas hoje? Compulsiva com um monte de coisa. Compulsiva por comprar. Compulsivo por lavar. Eu me lembro de uma mulher que o marido dela me ligou e falou: Ilma, eu preciso de ajuda. A minha mulher está tomando em torno de 8 a 10 banhos por dia. Ela já está tomando banho com sabão em pó. Olha isso, é triste, gente. Ela já está com a pele ferida. Ela passa cloro no banheiro. E aí eu fiquei pensando: que sujeira é essa que existe na alma dessa mulher, que tem feito com que ela se lave, se lave, se lave, e a alma não pode ser lavada por essa água, porque a alma só pode ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. compulsão, queridos, é um padrão repetitivo que exige sempre um ritual, que se coloca no lugar dos vazios afetivos perdidos no passado. Essas coisas que se compra, essas coisas que se faz, qualquer tipo de compulsão, inclusive a compulsão por sexo, inclusive o transtorno obsessivo compulsivo daquele que fica com a mente o tempo inteiro escravizada, que quer controlar tudo, tudo isso são dores do passado que precisam de cura e de libertação, porque a angústia insiste em comparecer para denunciar o que é muitas vezes indenunciável, uma dor sutil, uma dor que está lá presente, que está lá falando por alguma via, porque quando não fala pela via da palavra, fala pela via do sintoma. Quantas vezes o corpo está falando aquilo que a linguagem não deu conta? Mulheres ansiosas, agitadas, angustiadas, insatisfeitas, que depositam no corpo, na linguagem dos sintomas, as suas dores da alma. O sintoma fala mais alto. Quantos estão falando pelo corpo? Porque não consegue falar, não consegue tirar a dor, não consegue sair com essa dor para transformar em palavras. Mulheres fortes, rígidas no cumprimento do dever, que só se permitem fragilizar pela via de um sintoma, de uma dor, de um adoecimento. As doenças da alma estão aí. A medicina hoje fica perplexa por quantas dores da alma. A farmacologia tem ganhado tubo de dinheiro vendendo remédios para as dores da alma, medicando as angústias. São ansiolíticos, antidepressivos, medicações que vêm para tentar conter a dor da alma. A depressão está falando disso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 10 anos, a depressão será o mal que mais irá matar, perdendo apenas para as cardiopatias e para o câncer. Mas todas as vezes que nós vamos escutar uma história de quem está com a cardiopatia, de quem está com câncer, por trás das doenças do coração tem tristezas guardadas, e o histórico da dor vai lá na família. Por trás do câncer tem dores guardadas, tem angústias guardadas, muitas vezes falta de perdão, muitas vezes dores que estão lá clamando. Depressão nada mais é do que uma demissão subjetiva, demissão de si mesma. É uma ira recalcada, redirecionada contra si mesmo. E com essas demandas do trabalho sempre exigindo mais e mais, as mulheres priorizando tudo isso, a resposta que vem é a exaustão, é o adoecimento, é o sofrimento da alma. E diante desses desafios, a maternidade muitas vezes traz o confronto com esse desejo, com esse desejo relatado lá no Gênesis. E a depressão pós-parto nos convoca a uma reflexão dessa demissão do lugar de mãe, porque ainda não conseguiu se resolver como filha. E porque não consegue dar conta desse lugar de filha, não se sente capaz de exercer o cuidado de uma criança. A história familiar comparece nesse momento, e nesse contexto mórbido, que o trabalho entra no lugar desse desejo. Muitas vezes também quem entra no lugar dessa direção do olhar para o marido, desse reconhecimento de quem ele é, é o filho. Quantas vezes uma mulher tem um filho para si mesma, para preencher o lugar esvaziado da figura masculina. E aí a mãe não dirige mais o olhar para o marido. O desejo não é mais localizado nele. O lugar de autoridade, do poder, da admiração fica destituído. E fica um vazio de investimento afetivo na relação do casal. E não se lembra mais de que antes de ser mãe para um filho, ela é mulher para um homem. E tem que fazer esse caminho. E tem que fazer. Porque senão o homem, sem suor e sem pão, sem autoridade e sem lei, ele não vai conseguir ocupar o seu lugar. E muitas vezes um filho vem ocupar o lugar do homem na cama do casal. Queridos, deixe-me dizer uma coisa: lugar de filho é no quarto deles. Lugar de filha no quarto deles. A criança só deve ficar no quarto do casal nos primeiros momentos, quando a mãe está amamentando ali várias horas, que acorda à noite naquele cansaço. Mas logo depois a criança vai para o quarto dela. Porque o maior investimento que se faz para um filho, para a estrutura de um filho, é o relacionamento conjugal. E porta tem chave. Fecha a porta. Por quê? Porque o casal ali é um lugar onde o casal precisa ter a sua privacidade. Já atendi muitas pessoas que presenciaram o relacionamento sexual dos pais e foram marcadas por traumas e por transtornos a partir dessas cenas que em determinadas idades não se consegue entender. Portanto, quantas vezes uma mãe leva um filho para o quarto? E aí um dia a criança vai crescendo. Aí fica muito difícil três numa cama. Adivinha quem sobra? Dá para você colocar um colchãozinho no chão? E é aquele pai que dá lugar. Isso é tomar um filho para si. Quando uma mãe toma um filho para si, o que acontece é que muito feminino é falta de masculino. Muito feminino é falta de masculino. Nós estamos apavorados e dizendo: meu Deus, por que tanto homossexualismo? Nós estamos vivendo no mundo feminino. E se há muito feminino, é porque a figura do pai tem sido esvaziada na sua autoridade na família. A mãe funda o pai para o filho. A mãe funda. Mas a gente pode até brincar com essa palavra: mãe funda ou afunda. Porque muitas vezes é isso. A mãe antecede o pai para o filho. Quando uma mulher está grávida, cadê? Eu vi aqui uma bem nos dias de ganhar neném, faltam 12 dias, né? Quando a mulher está grávida, qual é o pai que esse filho recebe no inconsciente dele? Onde está o pai? Não é? Fora, não é? O pai não está ali junto com o bebê. O pai está fora daquele contexto ali. Aquela relação ali é uma relação sublime. É mãe e bebê, né? Minha nora também está grávida. Mãe e bebê. Então é uma relação de uma criança, de um cordão unido a um coração, é um coração batendo junto com outro coração, é um cordão unindo um ser a outro ser, um corpo dentro de outro corpo, relação mãe-bebê. Como é que essa criança vai receber o pai? Como é que se inscreve a uma criança no ventre o lugar do pai? O pai que uma criança recebe no ventre, que é inscrito na vida dela, é o pai que a mãe autoriza e dá o lugar. A quem ela dirige o olhar. Entende agora porque o teu desejo será para o teu marido? É assim que uma criança recebe um pai. Se uma mulher não reconheceu o seu marido como autoridade na sua vida, ela já está implantando no seu filho um vazio de autoridade. É uma criança que vai nascer com lugar anulado de uma autoridade. Mas não só uma criança, uma geração com carência de autoridade. E é assim que se estabelece as disfunções na família. E se uma mulher se calar sobre a paternidade de uma criança, esse filho vai andar na errância da vida em busca de um pai. Nem o DNA garante a paternidade, queridos. Porque o DNA só garante a paternidade biológica. Agora, pai é uma função. Pai é quem pega um filho. Com aquele exemplo que Jesus deu, que o Pai deu com Jesus e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Já pensaram um pai pegar uma criança e dizer isso para ela? Tu és o meu filho. Mas se uma mulher se calar, esse filho fica sem pai. Ele pode receber um nome na certidão, mas o lugar do pai é um lugar que a mãe autoriza. A mãe legitima a liderança do marido. É um lugar que ela dá. Portanto, mulheres, submissão. É esta a via da submissão. Reconhecer o lugar. Se nós reconhecermos este lugar que o homem tem no projeto de Deus. Porque sabe o que Satanás tem feito? O trabalho eficaz de Satanás é descaracterizar o homem. É menosprezar o homem. O movimento feminino com a independência da mulher, o discurso latente é: mulher não precisa de homem. Ah, ela se sustenta. Ah, ela pode ter um filho, se ela quiser um filho, sem a figura masculina, ela pode ir num banco e ser fertilizada. O discurso de muitas mulheres é esse. Eu me lembro de uma mulher que falou: Ilma, eu não preciso de homem para ter um filho. Eu não quero um homem na minha vida, porque esse homem ele vai acabar me trazendo algumas dificuldades. Eu apenas quero a doação para que eu possa ter um filho. Olha que coisa mais dura. É isso que nós estamos vendo com as produções independentes, com os filhos nascidos fora do casamento. Portanto, há uma geração de filhos órfãos, de pais vivos, ausentes afetivamente, que deixam os filhos sem rumo e sem direção, caminhando desnorteados em busca de uma identidade, menosprezo da figura masculina. Queridos, de Tarzan a Homer Simpson, é a evolução do homem. É a evolução. Tarzan era aquela figura forte, né? Defensor, que protegia. Quem é Homer Simpson? Como pai? Quem ele é? É esse menosprezo da figura masculina, de pais se omitindo, tirando o pai da vida dos filhos, pais se omitindo cada vez mais. Qual a consequência disso? Os restos da família destruída vão para o social. No mundo de violência que nós estamos vendo, o social vai dizer da falta que a família fez. Alguns anos atrás, pelas ruas aqui, pelas ruas do Rio de Janeiro, um grupo de adolescentes foram roubar um carro. E quando eles foram roubar o carro, tinha uma mulher e uma criança. A mulher saiu, a criança ficou agarrada na cadeira e ficou caída. E eles pegaram o volante e saíram arrastando pelas ruas do Rio de Janeiro a criança pelo chão. Uma coisa bárbara, barbárie instalada na violência que se vê hoje, nesse caos social que nós estamos vivendo. Que é aquilo? Filhos sem pais gritando pela rua: por favor, alguém nos pare. Não temos lei. Porque quando falta a lei no privado, vai se buscar a lei no público, a lei que as instituições vão colocar. E já sabemos que 90, 95% das crianças que estão em instituições de menores infratores não tem a figura do pai. Os restos que vão para o social. Portanto, queridos, quero já caminhar para a conclusão. Porque já sabemos que quando Deus estabeleceu tudo isso, não foi por acaso. Quando Ele disse para a mulher: mulher, seja submissa ao seu marido. Mulher, reconheça o lugar do seu marido. Reconheça que este é o homem que foi outorgado. E aí, o que a gente vê? Quando a mulher vem de uma família ferida, que ela teve um modelo de pai que não foi um bom modelo, e que muitas vezes ela saiu de casa em desonra, porque o princípio do sucesso está: honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. Então, quando um filho sai de casa, ele sai liberado para prosperar, ou ele sai como criança imaturo. Quando ele sai na desonra, ele sai imaturo. E é assim que muitos constituem família: imaturos, e que vão sofrer os seus efeitos nos filhos que estão aí na rua, também na rebelião. É tempo de voltar para casa, de reconhecer. Talvez você me diga: mas como eu vou honrar meu marido? Como eu vou honrar o meu pai? Você não conhece meu pai? Se você conhecesse meu pai, era um alcoólatra, já ouvi muito esse discurso. Era um homem ruim, chegava dentro de casa, quebrava tudo e batia na gente. Quantas vezes eu já ouvi isso? É preciso entender que temos que separar posição de personalidade. Eu posso abominar a personalidade, mas a posição eu tenho que respeitar. Imagine, vamos lembrar do nosso presidente anterior, né, que agora tem uma mulher no poder. Vamos imaginar o presidente da república, um homem, que ele faça alguma coisa que você fique com muita raiva e muito indignada. Aí você resolve lá em Brasília para dizer tudo da sua indignação para ele. Espera lá na rampa do Planalto. Aí quando ele for descendo, você vai, bota o dedo na cara dele e diz tudo que você tem que falar. Ainda joga alguma coisa em cima para mostrar a sua indignação. O que, que vai acontecer com você? Presa a uma lei. Desacato à autoridade. É a mesma lei do mundo espiritual. É a mesma lei. Quando um filho desacata a autoridade de um pai e de uma mãe, ele vai pela vida, ele fica no cativeiro espiritual e emocional, porque Satanás não respeita cristão que quebra princípios, e nem Deus vai passar por, em cima de um princípio que ele mesmo estabeleceu para nos abençoar, quando nós transgredimos e desobedecemos este princípio. Quanta gente no cativeiro que vive e anda pela vida prisioneiro, refém emocional, que está no campo da feitiçaria, porque o segunda parte do versículo de 1 Samuel 15:23, que diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Obstinação é obsessão, fixação. O filho fica fixado nas falhas da paternidade. O tempo inteiro ele diz: estou assim porque o meu pai fez isso, que minha mãe fez aquilo. E ele fica refém. Ele faz um oratório no seu coração com as falhas da paternidade, aquelas falhas onde Satanás trabalhou para roubar a sua identidade, e lá ele fica idolatrando as falhas da paternidade. E enquanto ele idolatra, ele fica refém. Porque Salmo 115 diz: os ídolos têm olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos que tais coisas praticam, e aqueles que nele confiam. E tem muita gente que não sabe que aquilo que mais abominou na vida dos pais é o que repete. Repetindo histórias que já conhece o final. Porque os olhos não enxergam mais. A Bíblia fala em Provérbios 30, versículo 17, que aquele que menospreza o pai e não bendiz a sua mãe, corvos do ribeiro arrancarão seus olhos e pelos pintões da águia serão comidos. Perde a visão da vida. E aí, sabe o que faz com o casamento? E aí, para vocês solteiras, escolhe pessoas também nas mesmas feridas. Pessoas feridas da mesma forma. E vão dois prisioneiros no cativeiro para o casamento. E os dois trazendo todas as suas carências não supridas lá na família de origem. Marido não supre carência de pai, nem mulher supre carência de mãe. Vão os dois carentes e os dois só querem receber. É o símbolo da sanguessuga. Dá. Marido só quer receber, mulher só quer receber. E os dois ficam ali naquela disputa, ninguém consegue dar. A vida vira um caos. A vida vira um caos. Mas você, como mulher sábia, que está ouvindo o que a palavra de Deus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje é o dia. Hoje é o dia de começar uma nova história na sua vida. Aleluia. Porque essa ira no coração, que você vem guardando há anos, que já está no seu temperamento, que você se tornou uma pessoa de mau humor, arredia, agressiva, que não aceita, diz: ninguém manda em mim, porque não aceitou a autoridade do pai, não aceita a autoridade do marido, não consegue compreender o contexto de submissão, a ira gera a desonra. A rebelião cria raízes na mente. E a Bíblia diz que mulheres e homens que têm a rebelião no coração são soberbos. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mulheres amargas, mulheres depressivas, mulheres agressivas, que só sabem conversar gritando, que os filhos não suportam mais, que viveram num ambiente tormentoso e turbulento, e que está com a visão da vida cega, precisa de cura. E hoje é o tempo da cura. Qual a dor, mulher, que você tem vivido? Você não veio aqui por acaso? Nesse congresso que tem falado de submissão, que tem falado de mulher ocupar o seu lugar no propósito de Deus, de mulher gerar filhos saudáveis e curados, de começar uma geração de filhos curados. Queridos, nós não geramos filho para povoar o inferno, nós geramos filho para povoar o céu, e Satanás não tem que botar a mão na nossa herança, não tem que botar a mão na nossa herança. Qual a dor que você está vivendo? É tempo de reposicionamento. É tempo de cura. Vamos ficar em pé. Eu queria que você desse a mão, quem está do seu lado, vamos dar as mãos uma à outra. Em nome de Jesus. Olha o seu coração agora. Olha o seu coração. Hoje é dia de pedir perdão para Deus. Deus conhece a nossa história. Deus conhece a nossa vida. Quantos aqui saíram de casa em desonra? Porque desonra não é só gritar com pai e mãe, não. Desonra é cada vez que nós quebramos princípios na família. Desonra é cada vez que nós não caminhamos pelo processo para o qual nós somos criadas. Devolver a honra, querido. Devolver a honra. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, que eu quero cura para a minha vida. Senhor, me perdoa porque eu desonrei a Ti. Em primeiro lugar, eu desonrei o Senhor. Eu não tenho sido submissa, não fui ao meu pai, não estou sendo ao meu marido, e eu tenho caminhado na rebelião anos e anos, e eu não quero mais caminhar na rebelião, Senhor. Eu quero cura. Eu quero devolver a honra ao meu pai, eu quero devolver a honra à minha mãe, eu quero perdão, Senhor. Esse é o momento da cura, esse é o momento que Deus quer transformar o seu coração, curar dessa dor que há na sua alma, dessas questões negativas da sua família, que você tem repetido ao longo do tempo, que você tem chorado, quantas noites sem dormir, quantas depressões. Pânico, pânico nada mais é, síndrome de pânico, do que o desamparo, a angústia do desamparo infantil. Quantas mulheres hoje sentindo a angústia do desamparo infantil, porque estão precisando de uma mão segura do pai. E Jesus está aqui, porque Ele ocupa este lugar de paternidade na nossa vida. Quando um pai falha, Jesus assume e Ele nos toma pela mão, porque Ele faz com que o solitário habite em família. Ele é o pai dos órfãos. Qualquer orfandade que haja na sua vida, Jesus está aqui. E eu quero chamar a pastora Zenete para começar a ministrar para essas mulheres, para devolver a honra, para pedirem perdão. Se você sente nesse momento que você precisa do perdão de Deus, que tem sido entrado no campo da rebelião muitas vezes, você pode levantar sua mão e dizer: Deus, eu quero perdão. Eu quero perdão, eu preciso de perdão na minha vida. Eu quero cura na minha vida agora. Eu quero devolver a honra. Senhor, eu não quero mais caminhar pela fechadura. feitiçaria. Senhor, eu não quero mais, eu quero luz na minha vida, porque a tua luz afasta a sombra. E quando Deus entra no nosso deserto, a luz vem, o maná vem, a água da vida vem, e Ele nos nutre e nos ampara e nos restaura em nome de Jesus.